saída da EL, transição Motiva. Controle 119, decimal 8, transponder 5115, o Oceania 251. Autorizado então, Guarulhos, Uber Zulu 0, Tango Bravo Eco, circulando da 10, com curva direita na saída da EL, Motiva, nível 360, controle saída 198, transponder 5115. Oceania 251, negativo, saída da EL, Motiva, saída da EL, transição Motiva. Confirmando então a saída da EL, Motiva, o Oceania 6251. Oceania 6251, incorreto, saída da EL, Motiva. Saída da EL, transição Motiva. Positivo, da EL, transição Motiva, agora o 6251. Correto, Oceania 6251, portão 5, chame pronto para pushback, acionamento. Chamarei. Tran 3171, ciente da informação Delta, solicitou autorização para Guarulhos. Tran 3171, bom dia, a informação agora é Eco. Autorizado Guarulhos, vento Zulu 0, após Taubaté. Nível 320, decola da Una 0, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Aciona 5121, controle 119.8. Autorizado Guarulhos, nível 320, aerovia Pedro 10 até Taubaté. Decola da 10, curva direita, saída Dael, Leda, Motiva. Transponder 5121, controle 198, Tran 3171. Tran 3171, protegimento correto no portão 9, reporte para o pushback, acionamento. 3171. Alô, Roxa 625105, push. Roxa 6251, autorizado o pushback, acionamento, reporte táxi. Autorizado, Roxa 6251. Solo Salvador, Tran 3171, solicita pushback e acionamento. Autorizado push e acionamento, portão 9, 3171, chame táxi. Autorizado pushback e acionamento, 3171. foram para o táxi 945 a bordo, 5 horas e 20, alterar na conta. Quatro, cinco, cinco e vinte, Sierra Bravo, Charlie, Foxtrot, copiado. Oxenami 251, ataque aprovado, parte principal, Índia, ponto de espera, pista no zero, ajuste no zero no nove. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, 6251, tem um bom voo. Parte, Índia, 285, 19 horas, ajuste, um bom dia, Oxenami 625. Salvador, bom dia, Chanela, 25, pode ser no 0, pronto. 0251, bom dia, autorizado a NR decolar, pista 1 a 0. Vento 160 graus, 1 a 0 nós. A linha decola 1 a 0, Chanela, 625. Salvador, seu 3171 está pronto para o táxi com 187 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, altera na Galeão. A bordo Galeão 350 copiado, Jandrei 171 no táxi aprovado via pátio principal e Índia, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 019. No ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, 3171, tem bom voo. Pátio Índia, ponto de espera, torre 11895, ajuste no 09, 131171, bom dia, bom final de semana. Igualmente. Sebastião 6251, eu devo lá 240, controle 1-19-8, meu voo. 19-8, bom dia, Chanelo 6251. 2, Salvador, bom dia, San 13171, ponto espera da pista 10, pronto. San 13171, bom dia, autorizado alinhar e manter, pista 10. Alinhar e manter, pista 10, San 13171. São 3171, autorizado a decolar, pista 10, vento 150 graus, 10 nós. Autorizado a decolar, pista 10, São 3171. Uno 71, decolado aos 43, chame o controle 119-8, meu voo. Bom dia, 19-8. Sol, Sol do Golfo, Tanguaça. Tango Oscar, bom dia para você. Bom dia, senhor. Gostango Oscar está aqui no pátio 3, posição 5 Lima, solicitando autorização de reboque para o pátio principal, Ponte 9. Gostango Oscar, tem autorizado o reboque do pátio 3 para o portão 09. Mantendo escuta constante, todo o reboque, chame ao término Golf Tango Oscar. Positivo, seu set. Paulo Salvador, o Golf Tango Oscar informa a tela de reboque na ponte número 9. Copiado, Oscar, obrigado, bom dia. Obrigado, senhor, bom dia. Alô, Salvador, bom dia, Gol 1961. Centro de informação Eco, autorização para o Rio de Janeiro, Galeão, posição 8. Bom dia, 961, no Eco, confere, Galeão, tenho 360 aprovado, pronto, copy. Pronto. 1961, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via por November 857 até Moussu, nível de voo 360, pista em 1-0, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa direto posição Leda, após Leda voa direto posição Irumi. Controle Salvador, operem 119, decimal 8, transponder 5134, Gol 1961. 1961, está autorizado Rio de Janeiro, Galeão, conforme a rota de voo, 360, APA November 857, Moussu. Igual da 1-0 com curva à direita, da El, Leda, Irumi, 198-5134, transponder. 5134, Gol de Jumento correto, Gol 1961, portão 8, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamada, obrigado. 61 para posicionamento. Tá 08 aprovado, posicionamento no 91 no chame táxi. Chama na táxi, foram 961. Leono para o táxi com 174, 1340, alterna a cabine. Campinas, confirma? Confirma. Hotel 9001, táxi aprovado, pátio índio, ponto de espera, pistola 0, ajuste no 019. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 198, decimal 95. O 9001 tem um bom voo. Autorizado, parte ainda, ponto de espera 1895 com 1019. Obrigado, bom trabalho.